meu grave bate. Seu paredão desmonta, seu paredão desmonta. Quando o meu grave bate, seu paredão desmonta, seu paredão desmonta, seu paredão desmonta, seu paredão desmonta. Quando o meu grave bate, seu paredão desmonta. Quando o meu grave bate, seu paredão desmonta. Quando o meu grave bate, seu paredão desmonta, seu paredão desmonta, seu paredão desmonta, seu paredão desmonta, seu paredão desmonta. Aqui o som toca muito e não é caô. DJ louco deu o papo e som, MG confirmou você. Tocou sozinho, achou que ia me abafar. Quando meu grave bateu, seu som começou a desmontar. Quando meu grave bate, seu paredão desmonta, seu paredão desmonta. Quando meu grave bate, seu paredão desmonta, seu paredão desmonta, seu paredão desmonta, seu paredão desmonta. Aqui o som toca muito e não é caô. DJ louco deu o papo e som, MG confirmou. We'll be right back.